Irmão do Mário? Cadê? Vai embora, vai embora. Vai embora. Tu não quer gravar? Vai embora, cara. Vai embora. Ô, ô. Some daqui. Some daqui. Não, não. Morre! Vamos chamar o Davi 8. Ele tá online? Ele tava online quando eu entrei. Vê se, tá. Se tiver, taca ele aí. Sumiu duas vezes por 30 minutos o Pluff. Prova que o cara... Eu não vou nem avisar, eu só vou botar. Não, ataca, se ele atender, tu já manda mais suas tanguinhas. Hoje, na modalidade, o ouvinte escolhe o tema. E aí, Thiago, 8, qual o tema? Davi, Davi 8. Ah, moleque, a forma como ele vai ficar sem graça vai ser muito engraçada. Pelo menos de MTO serve. Não, diga lá. Diga... Oi, Pombo. Alô, Cristina. Diga, rola, Pombo. Please leave a message after the tone. Que foi isso, velho? Tipo uma secretária eletrônica. Ah, moleque, isso foi um vácuo eletrônico, tá ligado? Ah, deixa uma mensagem. Ah, tem fala com a minha mão, fala e com a minha secretária eletrônica aí. Daqui a pouco vai fazer um pi e vai acabar a mensagem. Uma maneira que ele vai receber essa mensagem. Todo mundo rindo. Pô, não é possível ser mensagem de secretária eletrônica mesmo, cara. Mas é, cara. Tá no Skype? É. Pô, o cara será que eu tô ligando pro celular dele de graça sem querer? Não. Aí, vamos gravar o episódio na secretária eletrônica dele, cara. Ele vai receber tipo, só pra ele. Cara, se ele for um pervertido, maluco, vai se acabar, cara. Ó, toma cuidado na hora de punhetar com a minha voz aí, que muita gente fazendo isso ao mesmo tempo, não vai dar certo, não. Caraca. Vamos sair daqui? Eu tô ficando meio constrangido, cara. Medo, cara. vamos fechar a conversa, acho que é o único jeito. Medo dos nossos ouvintes. Kika ele, Pluff. Não, pera aí, cara. Secretária eletrônica, muito maneiro. Ai, ele vai ouvir você falando, tem muito medo dos nossos ouvintes. Kika ele, Pluff. Amarrem suas tanguinhas! Está começando o podcast de tanguinha! E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Um assunto muito discutido, muito querido por todos, que é Sakura Card Captors. Amigos! Um dos motivos pra gente falar sobre isso é um aniversário de... Não, aniversário de ninguém não, deixa pra lá. Que não. Essa semana, nosso querido âncora comemora 24 anos. Que isso, cara? Tem nada disso não. Caralho, o professor âncora porque ele puxa o podcast pra baixo, é isso, cara? Sacanagem. Tô nada melhor do que gravar sobre o anime favorito dele, né? Sakurinha. Sakurinha, tá certo. Muito obrigado, merecido. Muito obrigado. Mas, pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô eu aqui mais uma vez, forjando felicidade, o Pluff! E comigo hoje, o Bode! Eu queria ver essa cura, cara, invocando cartas de Magic, tá ligado? Um elfo de Llanowar. Pá! Spectro hipnótico, vai! Gordo bufão, mó. Bagro negro. E comigo e com o bot, o Pombo! Já eu tô na expectativa do Pluff invocar sua primeira carta em público hoje aqui no podcast, cara. Eu quero saber qual vai ser a grande cartinha. Espero que não seja uma Manticora Foil. Ah, tem razão. E comigo e com o bot, com o Pombo, Jardelícia! Eu queria muito que essa cura batesse aquele bastão numa carta do Gambit que explodisse tudo. Trollado. Seria muito maneiro. E comigo, com o Bode, com o Pombo e com o Jair Delícia, Juan! Juan. Isso aí. Faltou um de novo, cara. Faltou não. Eu contei. Cara. Isso foi uma risada de internet, tá ligado? Juan. Drogas, mano. Eu contei, eu fui botando um dedo aqui pra cada Juan que eu falava. Foi sim, com certeza. A pergunta é, você botou aonde? Sakura desperta isso, né, cara? Puta que pariu. É verdade. E vamos agora para o mural de recados, galera. Com muita empolgação. Mural de recados! Tô aqui hoje podcast solitário e triste, mas ainda assim tenho que passar os recadinhos para vocês. Quer mandar um e-mail, falar a sua opinião, deixar um recado mais carinhoso para nós? Mande em podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Quer dar uma moral pra gente? Nos curta no facebook.com/tanguinhacorp. Twitter, quer ficar antenado nas nossas loucuras? Então, @tanguinhacorp. Por último, mas não menos importante, gente, curtiu o programa? Então, divulga pro seu amiguinho, vamos fazer o mundo um lugar muito mais arejado, ok? Beijo! Pra começar a falar aí sobre Sakura Card Captors, vamos começar com uma pergunta bem básica, assim, bem tranquila. Que tipo de anime é Sakura? Gay. Gay. Minha nota foi maior porque eu respondi primeiro. Mas parabéns. Obrigado. Sakura não é um shonen, não tem... É. Por mais que tenha elementos de shonen, porque tem ela ganhando poderes, tem ela lutando, tem a relação de amizade para lesbianismo, quase que ela sai. Esse shonen, na verdade, então por mim, se falasse que era shonen, eu aceitava. E também tem características shonen, de Sailor Moon, de bonequinhas, de ficar mudando de roupa, de bichinhos fofos. Eu não sei o que é Sakura, cara. Não tem um nome pra shonen pra menina? Shoshotonen. Deve ser isso aí, então. Pra menina. Na verdade, pra menina deveria ser piroconen. Não tem um Magical Girl aí? É, tem essa categoria Magical Girl, mas o que define o Magical Girl? O que é Magical Girl? Garotas mágicas. Magical... Ah, agora entendi. Obrigado pela tradução. Gênero, Magical Girl. E romance. O que mais é Magical Girl? Outro Magical Girl. Sailor Moon é o quê? Um desenho. Sailor Moon é Magical Girl. Entendi. É, pronto. Então garotos com superpoderes com Magical Girl. Teoricamente. Faz todo sentido, né, cara? O nome. Plus seria que estilo de shonen? De desenho japonês? Qual seria? Magical Homosexual. Seria Frustrated Girl. Almost Magic Girl. Como é que era uma daquelas mulherzinhas do hentai que tem pinta? Puta nada. Já deu seria outro estilo, né? Seria Magic Boy. No more. Bom, galera, mas beleza, agora que a gente já sabe que tipo de anime é Sakura, tem um pequeno detalhe. Ela foi criada pela Clamp, mas o que seria Clamp? Clamp é um autor, o nome do cara é Clamp, João Clamp? Acho que é, cara. É japonês. Clamp é quando você fecha uma porta. Clamp. É isso aí, então é isso aí. A Clamp é uma porta sendo fechada e acabou, né? A explicação sobre a Clamp. Tá isso aí. Você fecha uma porta e você cria um anime, né? Cada porta que você fecha, você cria um anime. No Japão não deve ser muito diferente disso, não, cara. Porque o jeito que eles criam essa coisa freneticamente deve ser mais ou menos assim. Mas a porta no Japão não faz clamp, cara. A porta no Japão é de correr, faz. Vamos criar nossa própria indústria aqui, cara. Vai chamar Shuat. Aí disso nasceu Shuat. É isso mesmo, cara. Não, mas o lance é o seguinte: o Clamp não é um autor propriamente, não é o Yatsuki lá do Kenshin, não é o Oda do One Piece. O Clamp é um grupo formado por várias lésbicas de meia idade que fazem esse tipo de desenho, cara. Meio. Não necessariamente Magical Girl, mas coisas híbridas. Né? Mulherzinha. A base é mulherzinha e alguma coisa. Guerreiras Mágicas de Rei-Earth era mais um menininhas épicas. Sakura mais um menininhas. Foda-se, colecionam cartas. É, não, resumindo, cara, tem que ter roupa de colegial, tem que ter garotinhas magras com o joelho virado pra dentro, estilo tesourinha. E homossexualidade, provavelmente um relacionamento homossexual entre rapazes magros e altos. É isso aí, cara. Tem mágica e transformou então o desenho da Clamp. A fórmula é tipo malhação. Mesmo, todo ano é a mesma coisa. Eu tava pensando em furar a definição do pombo, mas isso se enquadra em X e Code Geass. Parabéns. Ah, obrigado. Realmente se enquadra, parabéns. Sendo que eu não vi completamente esses três, então a fórmula é facilmente traçada, você vendo qualquer um desenho da Clamp. Você pega os pontos chave e forma isso facilmente. Beleza, Clamp nada mais é do que a malhação em modo desenho. Homossexual e japonês sequelado, é isso aí. Você é japonês sequelado, cara, é redundante. Desculpa. Bom, galera, mas Sakura é um desenho muito maneiro, muito bonito, muito. Mas como é que é a recepção da Sakura no Brasil, cara? Como é que é o mangá, como é que é Sakura no cartoon, nos canais de TV aí, cara, da vida. O mangá de Sakura foi um daqueles da primeira leva da JBC. Aquele papel muito... papel da... Era pior do que jornal, era aquele jornal de graça, tá ligado? Já vinha amarelado. Era aquele papel de... Era tipo papel higiênico que vem cheio de pedacinhos de outros papéis, que a gente falou no, em utilidades domésticas. É tipo aquilo, só que encadernado, ficou muito bom. Eu tinha um amigo que tinha um hentai que era com esse papel. E a própria capa do mangá era ridícula, porque era uma cartolina vagabunda, cara. Que foi nessa, o Pombo sabe o que é isso. Nessa época, quem lia mangá nessa época, desenvolveu a neutra de ler um mangá nem sem abrir. Claro. Porra, meu irmão tinha isso. Você conseguia ver o final da página, cara, no ângulo assim de 15 graus da revista aberta. É assim que eu li o livro, na verdade, mas... Caralho, não, o livro não rata. Que você lê o livro meio torcido, né? Você, a história, só pega a história que tá nas bordas da página, que tá dentro da página. Só no cantinho. Pra ver se ele é mais rápido, sabe? Deve ser mais ou menos isso aí. Aí no final tu lê alguma coisa e acaba completando a informação na sua cabeça. Daí que vem as diversas versões com a pintura de, né, cara, que ninguém entende. Eu, na verdade, eu dobro assim, um pouquinho mais ou menos. Eu leio de uma página já completo com a da outra. Sempre faz sentido. Claro. Pô, pegar livro emprestado com o Plus é pedir pra perder a amizade. Num dos quadrinhos, na parte de dentro da página, a Sakura pedia pro Plus pra se vestir de Sakura. Foi isso aí que aconteceu. Eu acho que é por isso que o Plus gostou tanto de Sakura, cara. Ele é outro mangá. Pensou até que fosse algo hétero. É isso aí. A parte boa de Sakura tá toda na borda da página. A parte de dentro é uma merda. São caras pelados. Não, por ser a primeira leva de mangá, Sakura custava, vinha naquele formato dividido, um volume japonês é que saiu em 2, e custava um maravilhoso 2,90, cara. Era uma alegria. Cara, mas eu lembro dele bonitinho, o mangá, cara. Era bonitinho, a capa tinha um padrãozinho e tal, papel vagabundo, mas era bonitinho. E custava só 2,90. Era o preço certo, cara. Era só você passar fome num dia, não lanchar no colégio e você comprava um mangá. Exato. Não. Eu ganhava 3 reais pra lanchar, eu comprava e ainda comprava uma balinha. Porra. Filha da puta, isso é acordo, cara, do porra do dono de banca de jornal com os vendedores de revista, cara. É sério mesmo, cara. Porque o cara já deve entregar a revista num saco de bala, assim, pro cara. Aí, parceiro, aquele acordo, né? Falei, E Sakura passava aqui. Primeiro chegou na Globo do que no Cartoon Network, misteriosamente. Eu não sei o que acontecia naquela época, mas. Foi de Samurai X. Samurai X também não foi primeiro na Globo? Samurai X também foi primeiro na Globo. Foi uma época esquisita, né, cara, da TV. A Globo. O cartoon devia ser ruim naquela época. Sei lá. Era a época de Bambu Luar, a Globo tava desesperada, querendo conter a onda Pokémon. Verdade, da tão desesperada que ela fez um bonequinho em 3D parecido com um Pokémon chamado Senhor do Mal, cara. Senhor do Mal tinha um chique nervoso, cara. Ele tinha meio que... Como é que é o nome daquela porra? Mal de Parkinson. Ele vinha falando, aí dava um erro no 3D dele, o dedo indicador dele grudava no peito, assim, e o outro ficava mexendo loucamente com o braço. Aí daqui a pouco começava a tremer e falava, terrível Brook, vem cá! Era uma merda, velho. E também passou no Cartoon Network, na época áurea do Cartoon Network, porque era Hantaro, Sakura, Sailor Moon, Corrector Yui, que é uma cópia descarada, tudo no bonde, tá ligado? Você sentava ali, era a tarde inteira, sem limites, Cartoon Network, só alegria. Acabou. Isso é verdade, não parava de ver, não. E nada, e foi a época que formaram a primeira geração dos otakus, cara. A galera que ia pra evento sem se autodenominar otaku, assim, ia pra evento com de banho tomado. É, o pessoal são apenas virgens comuns, né, cara? Exato, virgem de várzea. Então, já quase viu o anime, já. O último anime que ele tinha visto, já se vestia, já ia logo pro evento. Exato. E Sakura foi um daqueles primeiros também que começaram aquela máfia de CDs e VHS. Sim, grande época, moleque. E das revistas que custavam R$14,90 e o cara ainda pagava 15 pontos. Ainda comprava uma bala na porra da boca de jornal de novo, cara. Não, mas sério, vinha a revista com pôster e um DVD dentro da revista. Então Eu comprei da cartelada. Tenho até hoje. Oh, Estúdio Gaiman, tá mudando. Porra. Não, então. Antes era com o VHS, como o Boyd falou. Depois é que eles começaram a lançar com um DVDzinho e tal, essas paradas. Sim. Era o que estourava nessa época, né, cara? Era revista com VHS e DVD de desenho, de anime, e com 950 jogos, assim, que era tudo demo, uma merda também, cara. Que dá de mim! Pô, cara, a gente teve sorte, né? Porque, porra, a versão americana é uma merda. Porque eles começam do episódio... Eu não lembro se é o 7 ou se é o 8. Que é o episódio que o Shaoran aparece. O nome do anime muda. Qual o nome do anime lá? É só Cardcaptor. Cardcaptor. Gelado. E no primeiro episódio aparece tanto a Sakura quanto o Shaoran. E eu acho que isso é meio que pra botar ele como personagem principal da história, não a Sakura. Peraí, isso é sério mesmo? Eles começaram do episódio 7 pra poder aparecer? Sério. E é por causa de uma empresa canadense chamada Nelvana. E, tipo, começa no episódio 8, é do 8. E dos 46 episódios da primeira e da segunda temporada, eles só passaram 17. Caralho, cara. Caralho, editaram tudo. Pra caralho. E bobear muita... no final tem as cartas chorando. Mas deve ter sido na mesma época que Yu-Yu foi lançado nos Estados Unidos, cara. Que lá, Yu-Yu foi lançado como Spiritual Detective, né? É, tipo isso, acho que era uma porra assim. É, ele tava... E é uma edição escrota, porque, tipo, uma coisa no One Piece, botarem um pirulito no Sanji. Sabe, ok, é escroto, mas não descaracteriza a história. Agora, você comparar dois personagens, botar no pé de igualdade protagonismo quando eles não têm, alterar a história, é foda, rapaz. É isso. É falta de respeito com os otários. Foi pra desviar o foco do Yukito com o irmão da Sakura, cara. Tava tentando. Uma forma de transformar numa série decente, isso aí, amiga. Eles queriam que o Shiro ganhasse da Sakura pra pegar o Yukito. Por isso que ai, ai, ai, Yukito! E além disso, eles trocaram o nome de uma porrada. Acho que quase 100% dos personagens eles trocaram o nome. Ah, isso é comum, cara. Até que no Brasil eles fazem isso. A família Kinomoto, que é da Sakura, virou família Avalon. Avalon? Sakura Avalon. E o Shiro o quê? Smith Shiro. Shiro é Lee mesmo, só que é Shouron. Shouron. Caralho, que pariu. Eu não quero falar sobre esse nome, não. Charlie Brown. Da puta. Yeah. Moleque, o Yukita é Julian Star. Julian. Latino, porra. É o Julian da estrela. Assim, faz até sentido essa porra de mudar nome de personagem, porque aqui no Brasil e diversos outros países também, os nomes japoneses, eles devem significar coisas pederastas em todas as outras culturas, em todas as outras línguas. Sabe como é que é? Tipo, imagina, tipo, Hunter versus Hunter. Os caras vão ter que mudar o nome do cara chamado Kurapika. Né? pra botar o cara com esse nome, cara. É foda. Nunca vai chegar no ocidente. Provavelmente não. Mas pegasse nem desse jeito, cara. Ia ficar muito escroto se a garota se chamasse Cerejeira. Porra, cara, quer deixar chegar aqui no Brasil um cara chamado Coabra, tá ligado? Caralho, 20 anos conhecendo o Yu, nunca tinha pensado nisso, cara. Caralho, o japonês é muito federal. Coabra. Eu acho que eles escolhem o nome, eles vão lá nos livros de outras culturas, e vai ver o dicionário e ver, ah, o que é cu? Ah, cu é isso. Então vai ser, sei lá, cu assado vai ser teu nome. Mas isso não é só com as línguas orientais, não, cara. Nas línguas indígenas, Iabá é do mundo. E a cidade de Cuiabá foi no caso. Caralho, faz todo sentido agora que aquela cidade é um cu mesmo, cara. Bom, cara, mas e aí, passando a Globo no Cartoon, mas como é o que é Sakura? Não, que tipo de Sakura de anime? Mas o que é Sakura? Sakura, ao contrário do que você fez, é uma menina. É uma das meninas de verdade, uma das poucas meninas de verdade do desenho. É coisa rara. Uma das poucas meninas héteras do desenho. Verdade. Não, mas a história é uma menininha que tá aí na vida, bobeira, tá limpando a casa, aí ela vai no porão. Porão ou no sótão, não sei. Tem isso no Brasil, enfim, ela vai no, na dispensa. Biblioteca, né? Com suas minhas 3/4. Aí ela vê, porra, ela vê um livro pulsando, um livro terro, um livro veiúdo. E ela... Que livro delícia. Pô, gente. E ela se sente... E ela se sente atraída por esse livro, né? Representando a massa heterossexual. Exato, a única hétero do desenho. E ela vai em direção a esse livro. E ela vê, porra, tem um leão na capa desse livro. Puta, não é nem viúdo, hein? Leão é mó viril, né, cara? Musculoso. Que nado! Jovem. E aí ela resolve abrir o livro, que é a cara do leão. E quando ela abre o livro, ela vê umas cartas estranhas que lembram cartas de tarô, lembram umas putarias caóticas. Tem que falar que na cara dela, cara, quando ela abre o livro. E aí ela vê a primeira carta, ela tá com todas as cartas na mão, meio burra, ela vê a primeira carta e ela resolve ler a carta. E na carta tá escrito assim, vento. Aí na hora que ela fala vento, fudeu, mané. Começa vento pra todo lado, vento, vento, vento, vento, vento. E cara, já pensou se essa carta tá escrito merda? É cara de português, essa porra. E as cartas saem voando pelo mundo, ela não sabe o que é isso, bagunça a casa toda, dispensa, cai arroz, cai feijão, ela tá, caralho, fudeu, vou tomar de porra do meu pai. E na hora do desespero surge um bichinho amarelo com uma voz panha. Oi, Sakura. Um leão. Parece um leão na frente dela, muito viril. Porra, um leão? Aquilo é um leão? Era pra ter sido. Aquilo... Ah, mas é fofinho, tá? Ó, dessa vez tava todo mundo tranquilão, mano. O cara começa, né? É foda. É foda. Vai lá, cara. Pega o teu quero e enfia. Mas aí o quero levanta, né? Ui. E começa a falar com a Sakura, falando que você libertou agora as cartas Clow. Começa a explicar a história pra ela, né? História antiga. Você liberou as cartas Clow agora. História antiga, né? Então, Roma se dividiu em dois núcleos, Constantinopla e Roma. E aí pegaram um cavalo, que entraram com 8 soldados. Falando em Mesopotâmia, sempre foi um nome que me agradou muito. Sabe o que significa Mesopotâmia? O cu do mundo. Não. Entre rios. Eu me lembro disso até hoje. Entre cara. Rios, tá certo. Exato, que é entre o mundo. O tigre e o eufrate. O tigre e o eufrate, exatamente, Mesopotâmia. Porra, é. Tinha uma professora, que era um professor, na verdade. Ela tinha bigode. Eu falei do clã. E ela tinha... Praticamente. Sem sacanagem, nem o Barry White tinha uma voz tão grossa quanto aquela suposta mulher, cara. Era muito assustador. Se você fechasse o olho, você ouvia o Barry White te dando aula de história, cara. Quem é Barry White, né? Assustador, moleque. Mas aí, quero explica, porra. Você fez a merda, você fez as cartas do Mario pelo mundo e não vai ficar por isso, não. Você vai ter que ir atrás dessa porra. Pelo mundo, não. Convenientemente, só pela cidade dela. Exato. Pra não dar muito trabalho. E elas só vão atacar de dia, porque assim como as meninas super poderosas, elas têm hora pra dormir. E uma de cada vez também. Não necessariamente. Teve horas que foram duas. No máximo duas. É, as cartas são gente boa pra caralho, tá ligado? Cartas são gente caralho. Boa. Assistam o clã. Aí, as cartas chegam. E aí, galera, deu 7 horas, né? Tá na hora da gente deixar a menina dormir e tal. Não, mas isso aí não acontece, não. Tem e uma vez que... de prova, elas dão desconto também? Pô, não, a menina tem prova, não vamos fazer nada agora, não. Não, mas tem vez que ela tá com de noite, sim. Tem um carta que ela tá com só de noite. É verdade. A história é basicamente essa. A menina abre o livro, que tem uma magia ancestral antiga cheia de cartas. E um leão fofinho. E um leão fofinho que não tem nada de leão, só na mente lentinha do Plunk. E aí, ele vê coisa hétero onde não tem, cara. E aí... Leão, né? Leão voraz. A menina vai ter que ir atrás dessas cartas. Mas como ela vai atrás das cartas, se ela é só uma colegial hétero, que é relevante na história. O hétero é colegial. Bom, mas aí tá lá a Sakura, né, de boas, liberou as cartas, aí tem o leãozinho fofo lá, mas quem mais tem de personagem, cara? Tem o irmão dela, não tem? Tem o irmão dela, Toya. Toya Kinomoto. Toya Kinomoto, que como todo personagem do clump masculino é um triângulo. Assim, as pernas são absurdamente finas e vão alargando, tem ombros gigantescos e a cabeça pequenininha. É muita bondade sua, cara, ninguém é gigantesco no clump, cara, nem no ombro, nem na cintura, nem na perna, em lugar nenhum. Mas, na verdade são gigantescos e altura, né? Isso sim. É, agora, ser grande mesmo, malhado, essas porra, não tem ninguém, cara. Parece que eles querem implantar a cultura de fica na sua casa, dê a bunda um pouquinho, depois gancho. A cultura da androgenia, bonita e andrógena. Exatamente, tipo isso. Todo mundo... Mas o Toya, ele tem umas teorias loucas aí, não tem? Tem, porque o Toya, ele tá sempre trabalhando em empregos malucos, sei lá, servindo cachorro quente, sendo garçom, pintando prédios, sabe? Ele tá sempre em empregos malucos e ele tá, meio que ele tá sempre se antecedendo a Sakura. Onde a Sakura menos espera, tá lá o Toya dando. Qual é a Sakura? Que coincidência. Pra ajudar ela lá. Mas... O que eu ouvi aí de teoria é que supostamente ele, quando tinha a idade dela, foi um Cardcaptor também. Peraí. Que faz muito sentido. Eles complicam muito as coisas, cara. Olha só, pelo jeito aqui, eu tô falando que eu não lembro porra nenhuma do desenho, mas eu que lembro mais dessa merda. A Sakura vivia atrás de quem? Yukito. E quem vivia na frente dele? Descartes. Era o irmão dela, cara, o viadinho do Toya. Não. Tenho certeza que quem comia ali era o Toya. Ah, tá. Você viu o episódio secreto, né? Tu não viu, não? E E o Kito é um cara mais andrógino no desenho, se é que tem como classificar no desenho da Clamp. Caralho, ele consegue. Parabéns aí, o Kito. Tu é o personagem que é mais feminino que muita mulher do Clamp, cara. Muito feminino. Comparado, a mãe era Tomoyo e ele é uma dama. Não, do Clamp, do Clamp. Mas se pegar um personagem mais andrógino, é o Haku, né? Moleque, minha teoria é que a mãe da Tomoyo é aquela cantora, uma cantora lésbica de cabelo grande, meio gordo. Como é que é o nome daquela mulher? Não. Não, cara, aquela mulher que fala, minha garganta arranha. Ana Carolina. Não é isso aí. É. Pra mim, a Ana Carolina é a mãe da Tomoyo, moleque. Não tem como. A Tomoyo é muito lésbica, cara. Muito lésbica. Só uma mãe que nem a Ana Carolina pra destruir ela. Mas então, a minha teoria é essa: que a Sakura tá sempre. O irmão da Sakura tá sempre onde tá a Sakura, porque a Sakura tá sempre atrás do Yuki. E pronto. Valeu? Eu acho que mais uma vez a nossa teoria é que o ponto central da história é o único personagem hétero é a Sakura. Sempre mantém o incidente. E o Choran. E o Kito é feminino, então? Cara, não, ele é andrógino, não é feminino, não, cara. Aquilo é muito errado. A Tomoyo quase pegou a Sakura várias vezes, cara. Mas quem é a Tomoyo? Quem tá falando da Tomoyo e não falou ainda quem é a Tomoyo nem o Kito? Ah, não, mas é verdade. Vamos falar do Yukito primeiro. Yukito primeiro. O Yukito é um cara muito, muito maneiro, muito legal. Sim. E depois de um tempo ele se revela ser um personagem muito mais importante do que é, né? Sim. O Yukito é o vizinho da Sakura, que não tem família, não tem amigos, não tem passado, brotou ali, todo mundo aceita o Yukito como brother always, tava sempre ali. Isso não tem explicação, é muito ele mal. Ele fala que mora com os avós, né? É, mas porra, no começo do desenho ele já é amigo de infância do Toya. Ele é muito... Não, ele explica lá, cara, ele fala que ele manipula, que ele chega lá, tipo, fingindo já que é amigo de todo mundo, mas isso ele já tinha controlado já a mente de todo mundo, pra todo mundo achar que ele realmente... Mas peraí, ele tem poder de controlar a mente? Caralho. Não, é mais ou menos assim, vê que mudou a memória das pessoas. Olha só, gente, eu tava aqui... Tá? E como é que a Sakura tinha que putar com o Choran a porra das cartas? Falava, o Yukito, vai ali, ó. Muda a mente dele, faz ele esquecer essa porra. Mas aí ela não sabia que o Yukito tinha esse poder, né, mano? Porra, nem ele sabia que tinha esse poder, cara. Nem ele sabia. O negócio do Yukito, cara, é que o Yukito era um personagem escondido, era um personagem secreto. Ele aparecia em momentos chaves da história sempre, e você nunca tinha como saber por que ele tava ali. Só no final da história que acaba tudo se juntando e você acaba entendendo por quê. Não é isso? Não é isso? É verdade. É verdade, é verdade. Ele tá ali e você pensou que é só mais um da figuração ali. Exatamente. Um dos caras afeminados da figuração. Exatamente. E a Tomoyo era a sidekick da Sakura, que na verdade queria pegar ela, entendeu? Cara, a Tomoyo, ela é a... Sabe o termo stalker? A Tomoyo leva isso ao extremo e o voyeurismo, cara. É, saca, aquilo ali, quando você é criança e vê Sakura, você não pega o nível de doença que é a relação Tomoyo-Sakura. Porque a menina, ela não quer intervir na ação. Veja bem, ela não gosta de fazer nada, ela gosta de olhar. Não, o tesão dela está em não olhar. Não, e aí, a Tomoyo, que tem dinheiro pra caralho, e a BFF da Sakura, fica o tempo inteiro, assim, vendo o que a Sakura tá fazendo, seguindo a Sakura, manjando a Sakura, e quando a Sakura começa a ter as aventuras dela, ela resolve filmar a Sakura, e não satisfeita em filmar, ela bota fantasias pra Sakura. E ela filma sempre de um ângulo de 30 graus negativos, assim, embaixo da saída. Exato, sempre focando por baixo, cara. Tipo câmera do programa do Gugu, tá ligado? Exato. Aquelas mulheres jogando água em cima da mulher, tá ligado? E o cara vem por debaixo daquele copo de acrílico que a mulher fica dançando sempre. Cara, os caras, eles bolam ângulo pra filmar a bunda, cara, que não existem, cara. São contorcionistas. Eu acho que é jogo... Parabéns, Augusto Liberato. É igual pô, o próprio filme do Avengers mesmo, cara. Tipo, nada a ver. O cara, a mulher conversando com o cara, caralho, de repente... A Viúva Negra vai dar esporro no Loki? O cara me dá um ângulo de baixo pra cima pra pegar a bunda da Scarlett que não faz nenhum sentido. Não estou reclamando hoje. Tá. Parabéns, cara. Parabéns. Fora-se o esporro do Loki. Eu quero ver a bunda da... O Pluff botou... Tá tampando o Loki, cara. O Pluff botou a carta da contaminação gay aqui já na porra do podcast, né, cara? Ele já tá reclamando de close na calcinha, o caralho. Mas além de filmar, ela viu uma televisão de 120 polegadas, né, ainda. Caralho, cara, naquela época, o mangá de 97, ela já tinha uma televisão Hughes Motherfucker em casa. Só pra ver isso. E o armário que veio diretamente das patricinhas de Beverly Hills, que andava sozinho, girava o armário com as roupas. Inclusive, agora nada a ver com isso, não sei porque eu falei inclusive, mas tem um não é bem um OVA, cara, é um extrazinho, que é exatamente isso. De repente a gente consegue linkar aqui na postagem, as pessoas vão entender mais ou menos o quão stalker é a Tomoyo. Porque o vídeo se trata dela fazendo a filmagem da abertura do desenho, entendeu? Ela fica o tempo inteiro filmando a Sakura vestindo milhares de fantasias diferentes e tal, e ela fica planejando como se ela fosse a diretora, né? De fato ela era a diretora da filmagem, pra fazer a abertura do desenho. É até interessante, mas mostra bem quanto era stalker a nossa. E já que estamos nessa pegada de curiosidade Tomoyo perversão, tem um jogo pra Dreamcast, tipo Pokémon Snap, que você controla a Tomoyo e você vai filmando a ação da Sakura, a aventura da Sakura. Filmando, fazendo pontos, enquadrando melhor, fazendo, acontecendo. Sim. Tipo Pokémon Snap. Tem macete, será que tem macete pra Siririca nesse jogo, cara? Dá mais pontos também. Pô, mas essa fixação da Tomoyo pela Sakura, ela já é meio predestinada, né? Porque a mãe dela, ela já era ligada lá na mãe da Sakura, a, né? A mãe da Tomoyo é o personagem que aparece em dois episódios. Tomoyo? Quem é Tomoyo, cara? Tomoyo é a mãe da Sakura. Tá no seu nome. Molho Shoyo. Nome da mãe. Molho Shoyo. Não, a mãe da Tomoyo, ela aparece em dois episódios, mas ela mostra que veio. Talvez seja o personagem mais épico daquilo. Nunca na história do clã um personagem gostou tanto de mulher quanto a mãe da Tomoyo. Cara, é assustador. No primeiro episódio que ela aparece, são as crianças numa disputa do colégio. E ela tá lá filmando a Sakura, falando: meu Deus, você tá gata, você é igual a sua mãe, que delícia, mimimi. E quando aparece o pai da Sakura, cara, você vê um ódio de homem que perdeu a mulher, tá ligado? Ela aquele olhar de porra fudido, né? Aquele mesmo olhar do Rambo no Rambo 2 quando morre a tailandesa. Cara, caralho, é assustador demais, cara. E ela mandar o papo: porra, você fez eu perder a mulher da minha vida, seu merda. Minha garganta arranha. Tipo os Estados Unidos. Mas porra, a gente não falou do último personagem hétero da história, porra, o Choran. Quase hétero, né, cara? Hétero? Levemente afeminado. Ele claramente tinha uma queda pelo Yukito. Ele não ficava disputando com a Sakura pra ver quem ia dar pro Yukito primeiro. É verdade. Era só parecia o Yukito que ele ficava todo uiuiui, que pesão, assim. Ele ficava falava baixinho. Cara, todo personagem da Clamp fica vermelho, tipo, umas três vezes por episódio, assim. Ele vê o cara lutando, fazendo uma pose de qualquer coisa, assim, eu dando um sorrisinho e aí fica coradinho, entendeu? Ou todo mundo tá com febre, ou todo mundo quer comer todo mundo, que é mais provável no desenho da clã. Mas o Choran, ele não é só o peguete da Sakura, o interesse romântico da Sakura. Ele é descendente do Mago Clou, o cara que criou as cartas. Então a família dele é fodona e vive na China e tá ligada à magia, entende de magia, tá ligada nas putarias. Só um adendo aqui, rapidinho, só um adendo. O nome das cartas são cartas Clou, tá? Por isso que quem criou foi o Mago Clou. Isso não foi dito, hein? Não explicamos, que na verdade é das cartas palhaço do Mago Clou, que é o Joker do baralho e tudo mais. Teoria da conspiração. Mas prossiga, vai. E aí o Choran é dessa família e a família começa a detectar, pô, tá rolando umas putaria no Japão. E ele vem pro Japão pra justamente capturar as cartas. Isso que o Juan falou no começo, que o desenho americano lançou no episódio 8, é porque leva 8 ou 7 episódios, não sei o certo, pra ele chegar no Japão. Que até ele então é só Sakura e Tomoyo se pegando. E isso que o Void falou da putaria começando a rolar no Japão é crucial, é muito importante, porque leva a gente a uma questão muito importante que não pode ser deixada de falar quando a gente fala de Sakura, que é a grande obra-prima da internet chamada Sou Foda Cardcaptor, né? E foi criada exatamente em referência a essa putaria que começou a rolar no Japão, né? E a gente sabe muito bem que depois que a putaria começou a rolar no mundo, apareceu o grande avassalador cantando essa música, que vocês podem ouvir agora. Roda VT. Muito boa essa música, cara. Muito pra caralho. Sou foda. Sou foda. Sou foda, na cama desculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo, no escuro eu sou um perigo. Avassalador, o cara interessante, esculacho teu amante, até o teu picante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Todas que provaram não consegue esquecer. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Todas que provaram não conseguem esquecer. Sou foda. Pra te enlouquecer. foda. Mas voltando a falar aqui do Choran e da... Do Choran, né? Ele tinha uma prima chamada Li Meilin, que não era bem prima, né? Era esposa dele, praticamente. É, porque era uma família tipo os Targaryen. Eles se casavam entre si. Eles não se casaram. Mas já foi feito prima pra não comer as irmãs, cara. Caralho. Enfim. Eles não se casaram. Eles meio que combinaram. Olha só, quando a gente crescer, a gente vai se casar, tá? E aí tem uma explicaçãozinha lá de um passarinho que ele pegou o passarinho, ela perdeu o passarinho. Ela assim, pegou o passarinho. É. Tava nesse papinho aí. E aí ela se apaixonou por ele e falou: você vai casar comigo. Ele, tá bom. E mas aí, do nada, eles vão pro Japão pra encontrar a Sakura. Por quê, cara? Não, porque eles têm tipo aquele tabuleiro de Ouija, sei lá, indígena americano, só que eles são chineses. Cuiabá. E aí, eles pegam isso e, pô, tem putaria rolando lá e vai chorando. E quando a família... Isso tudo isso fica jogado no ar, mas quando a família vê que o Chorando não tá conseguindo porra nenhuma, eles mandam a Meilin pra ajudar. Como se fosse uma ajuda 10, né? É, porra, ela não tem magia. Ela tem e não tem. Ela manja das magias, mas não tem magia. Mas ela luta, cara. As cenas de luta com ela eram valiantes pra caralho. Sim, ela luta, mas não solta bola de fogo, tá ligado? Era tipo Jardel. Mas ela só é útil mesmo em um episódio, se eu não me engano, que é das um cartas... episódio foda das cartas gêmeas. Ela era o foco do episódio, quase. Sim, né? É o último episódio dela, que ela vai ter que voltar pra China, porque sei lá por quê, mas sei lá, tem que ajudar na colheita lá, tem muito chinês pra acabar as férias. É. E aí ela começa a lutar junto com o Choran nas cartas gêmeas. Eles lutam em sincronia e eles conseguem ter mais sincronia do que as próprias cartas. E eles derrotam as cartas. E é muito foda. Ela vê que tipo... Tá sincronizado, né, cara? Levanta a perna, levanta a perna. E ela vê que mesmo ela sendo apaixonada pelo Choran, o fato do Choran amar a Sakura faz ela desistir do amor do Choran, entende? Ela fala, eu não vou ficar no seu caminho, eu quero que você seja feliz. E eu não posso ser sua felicidade. É bonitinho isso, sabe? O certo seria ela começar a amar a Sakura em sincronia com ele, cara. Imagina, sexo sincronizado, moleque. Unidos para agradar o próximo. E a Meilin, ao contrário dos avulsos do colégio, é a melhor personagem do desenho, sem medo de errar. Porque ela tem carisma, ela é escrota, ela faz graça, ela tem tudo, entende? Ela é realmente um personagem muito bom, uma pena que ela só existe no anime. Ela é um filler fudido. Mas como assim ela é filler? Ela realmente não tem nada no mangá dela? Não existe Meilin no mangá, não é citada, não aparece, não existe. Caralho. Meilin é puramente anime, puro filler. Mas aí prova que existem fillers bons e fillers ruins. Ah, mas então, por exemplo, as cartas gêmeas... Não tem no mangá? Não tem no mangá. Caralho. Inclusive, no mangá, o Choran não captura carta nenhuma. Só tem Sakura. Carta no mangá? Inclusive, no mangá, não tem carta. Inclusive, Sakura se refere a uma árvore. Ah, é sobre uma árvore, mangá. De Cuiabá. Caralho, o mangá, então, é tipo uma outra versão, né? Tem coisas a ver com anime, mas a maioria não tem. É tipo a versão dos Estados Unidos, né? Tipo, completamente. Cara, o mangá é o que o anime deixa sutil, o mangá escancara. A mãe da Tomoyo fala com todas as letras. Ah, eu pegava a mãe da Sakura, eu gostava da mãe da Sakura, sim. Você é o meu quarto na cozinha e na sala de estar. A garotinha dava pro professor mesmo no mangá, não dava? Dava. Descaradamente. Isso aqui... Tem a diferença. A carta água do mangá e do anime é completamente diferente. No anime, a carta água é no ginásio, aí tem água rolando solta, a putaria rolando solta. No mangá. E nesse episódio que fica meio que implícito o lance da garotinha com o professor. No mangá, é completamente diferente. No mangá, o lance da menina é com a carta espada. E aparece ela lutando de espada com o professor que tava com ela no colégio. É a carta preferida do Puff. Carta espada. Ela tem um lance com o professor com a carta espada. É. Gratuito, né, cara? Gratuito. Chorando baixo pelos cantos por ser uma menina má. Esse é um cast de música lésbica, cara. Com certeza esse é um podcast de músicas lésbicas. Vai ser a trilha de Sakura, Gadu e Ana Carolina. Pô, mas quando você falou aí que tem episódio que no mangá realmente ela dá pro professor, já começou a procurar na internet já. Já foi procurar. Pô, onde é que baixa esse Não, Jardel. Cara, um dia eu fui na casa do Puff e fui digitar na porra do Google lá. Aí eu queria digitar alguma coisa com SH, eu não lembro o que era. Achei. Opa. Show. É, tipo show com SH. Aí apareceu lá, porra do resultado, lá de uma imagem do Chorão, moleque. Caralho, eu nunca ia imaginar que o Chorão tinha a piroca que chegava até o queixo, cara. Só na casa do... A espada do Chorão, na verdade, era outra, né? É, ah, então tá, ele deve ter usado a carta espada, tá certo. Mas chegou o queixo de quem? Aí já não posso revelar, rapaz, é muito detalhe. Que bom, que bom. Dinheirinho depois. Que é. Bom, sem revelar segredo. Falamos já de vários personagens, mas tem uns personagens que são geniais, que na verdade um dos que eu mais gosto é o Yamazaki. Épico. Ele é, cara, muito é sinistro. Melhor que seu marido? Eu vou deixar vocês falando enquanto eu procuro citações dele. Podem falar sobre ele. Yamazaki é o seguinte, como ela é uma criança, ela estuda, ela fica no coleginho com os amiguinhos. E os amiguinhos, alguns são completamente relevantes, como as duas meninas lésbicas e a menina que tem um caso com o professor. Mas tem um menininho, o nosso querido Yamazaki, que eu não sei se é uma coisa patológica, se ele faz por diversão, eu não sei. Mas o ponto é, ele é o maior mentiroso do mundo. Ele começa a contar histórias absurdas, sei lá, a melancia tem a casca dura porque na idade da pedra os dinossauros comiam muita melancia e as melancias estavam sendo extinguidas, então elas resolveram criar cascas grossas, mas ao mesmo tempo os tamanduás começaram a comer as formigas e aí as formigas desenvolveram um veneno capaz de derreter as melancias, mas eu não tenho talento pra isso, mas o menino que faz isso de uma forma tão crédula, tão boa, que sem sacanagem, podia ter o anime do Yamazaki, cara, Yamazaki responde, sabe? O mais legal são as pessoas em volta dele, tipo, sério? É, ele faz uma, você vê que é absurdo, mas ele faz tão bem, mas tão bem. Tem alguém que tem razão. Quem é que tem que mexer ele? Eu não lembro quem é que tem que mexer. É a namoradinha dele. É a namoradinha dele. Né? Isso, sem, cara, contar que ele é um, sem contar que ele é um personagem que tem o olho fechado, né, cara? Todo anime eu fico bolado com esse personagem que foi com o olho fechado, que quando eles abrem os olhos é foda, tá ligado? Porra, Shaq e Brock estão aí fazendo escola. O Brock nunca abriu o olho, rapaz. Você tá falando uma besteira. Não, eu falei, quando eles abrem... Eles aí, o Brock é realmente o Shiryu de Pokémon, né, cara? Só que ele é bem mais legal do que o Shiryu. Eu achei uma citação aqui do Yamazaki, ele dizendo que, nesse momento, 2/3 dos gatos da Terra são alienígenas. E o pessoal acreditou, cara. Eu achei, acho genial isso. Você parou tudo, foi pesquisar para essa citação de merda. Eu tô pegando outra, calma aí. A gente falando bem do cara e quando tu acha... Caralho, valeu, Puff. Diz que tu adora Sakura, cara. Eu acho que a gente pode terminar o podcast assim, porque foi muito bom, moleque. Foi muito bom essa. Eu acho que não precisa de mais nada, cara. Já pode achar nada, tá 10,5 já, cara. Tá muito bom. Uma citação aqui do Yamazaki é: nos dias antigos, né, nos dias antigos realmente, não era fácil comer morango, porque morango eles tinham as pernas, eles tinham pernas que saiam correndo das pessoas, então as pessoas não conseguiam pegar ele. E essa foi a segunda tentativa do Pluff, vamos pra terceira? Calma aí, pô, que grande porra aí, calma. Tempo. E aí ele zoa uma das tradições do Japão, que é Strawberry Hunt, que do inglês, caçada do morango. Do e espanhol. Ele fala que a explicação... Estratégia. Tem explicação? Ele fala que a explicação é porque os morangos tinham pernas e ele corria atrás do morango. E o pessoal corria atrás do morango, por isso que tinha... Vocês entenderam, né? Você quer a terceira chance? Que deve ter a terceira ainda. Eu quero achar dos pinguins, cara. Pinguins, tá bom. Yamazaki é esse tipo de humor, gente. É, ah. Agora todo mundo odeia Yamazaki por culpa do Pluff. Mas aí nesses rolos aí todo que tem da vida, né? Que tem todos esses namoros aí, um deles é. Rolos da vida, próxima novela de Manuel Carlos. Não, Pluff, antes de falar, Pluff, faz uma citação do Yamazaki aí de novo. Ele dizia que os pinguins saíam do... Deixa o pinguim falar, rapaz. Fala logo dessa porra aí. Bom, foi Yamazaki que escreveu Mob Dick. Dizia eu que era aritmética. Doce de leite. Tava falando aí das putarias que rola no mundo, né? E uma delas é que o Toya, o irmão da Sakura, ele traía o Yukito. Filho que da puta. Que isso? Ele se fingia de gay, mas ele ia lá comer a mulher. Ele comia a professora da Sakura. Verdade. Ela não era professora da Sakura na época. Era professora substituta. Não na época. É, mas ele comia, não comia? Comeu em algum momento. Acho que ele se relacionou com essa mulherzinha aí antes da Sakura até conhecer ela, né? Ô Juan, ou Arthur, sei lá, se você comesse, sei lá, a Cláudia Leite antes dela ser cantora, você ia sair por aí falando pra todo mundo, eu comi a Cláudia Leite, não ia? A cantora. A minha namorada vai assistir esse episódio, cara, não me compromete não. Mas antes da sua namorada, então, a tua namorada, ela é tipo a Tomoyo, tá ligado? Ela fica não, ela é tranquila, assim, ela é tranquila. Então, você ia falar, tá, tudo bem, você não ia falar, foda-se você então, vai pra porra. Eu ia falar, se eu comesse a Cláudia Leite antes, quando ela era gorda e escrota, eu ia falar, porra, comi a Cláudia Leite semana passada, mané. É certo, completamente certo. Eu comi ou não comi? Tu não comeu, se tivesse comido, poderia falar. Pronto, era até mais apertado, que ela era mais gordinha. Então, mas vamos lá. Caralho. Mas aí... Bora. Cara, que tipo de gente eu tô convivendo? Falando de um desenho aqui, cara, pra criança. O que serve pra isso, amigo? A carta Pi, a carta que censura tudo. Sapi, Card Captors. A professora Mizuki, ela não era só a peguete do Toya. Ela tinha magia muito forte dentro dela. Muito, muito forte. Então, o mago Chloe em pessoa deu uma missão pra ela. Olha só, eu sei que o meu leãozinho homossexual é um merda e que o anjo não importa. Então você vai ficar tomando conta disso caso dê merda. E essa mulher, além de ex-peguete do Toya, que é a irmã da Sakura, ela tava sempre ali tomando conta, né? Tem um episódio muito foda da Carta Labirinto que a Sakura tá presa dentro da Carta Labirinto, né? E aí... A mulher, fale mais. Ela é tão foda, mas tão foda que ela rouba. Ela não vai andando pelo labirinto. Eu sou foda, eu tenho intuição, eu sou coabra. Não, ela vai quebrando as paredes. Pá, pá, pá. Sura aí no quadro. É absurdo demais. É muito bom mesmo. Eu acho que a carta labirinto é muito legal. Eu gosto. Mas eu acho que ela é uma personagem muito mais secundária do que a Meilin, por exemplo, que é filler. Exato, totalmente secundária. Isso é verdade. A Meilin é muito mais legal do que ela. Eu não lembro. Eu não lembro dessa mulher, mas agora eu tô com a imagem da irmã do Coabra na cabeça, cara. A partir de agora aquela, ela é de gelo? Não, essa é a irmã dele. Peraí, o Coabra come a irmã dele, segundo o Juan Arthur. O Coabra era afim da irmã dele, então. Não, ele era. O Coabra... Ah, essa é a irmã do rei, é verdade. A irmã do rei do Coabra é a Shizuna. Isso, Shizuko, Shizuru, aquela não é isso? Aquela marreta, né? É. Ela é também um exemplo de figuração, porque ela fumava, não tinha nada de importância na história, mas todo mundo se lembra dela com carinho e respeito. Ela era uma pessoa foda, cara. Sim, ela esculachava. Quando teve aqueles mosquitinhos do inferno lá no Sensui, ela caiu na porrada, a galera sofrendo e ela derrubando mosquito, dando porrada. Ela era a versão legal da mãe do Yusuke. Eu acho que se ela tivesse seguido a galera desde o começo ao invés do irmão dela, ela teria ido pro Macai e vencido o torneio. Provavelmente. Não, depende. Aí de não se tivesse participado, não. Ganhava sem ter energia espiritual. Bom, mas depois que ela tem que capturar as cartas, ela é feliz, não tem? Tem que capturar, depois que ela soltou todas as cartas, ela fez a merda, agora ela tem que juntar tudo de novo, né? Sim, ela com um bastãozinho idiota dela, ela vai pegando cartas. Mas aí, pra pegar, ela pegando todas as cartas, tem um... O Mago Chloe, ele já tinha organizado tudo bonitinho na cabeça dele. Que ia ter uma pessoa, ou um ser, que ia escolher quem ia pegar as cartas, quem ia fazer o juízo final, que tem o juízo final. Porque as cartas são muito poderosas. Então, ok, o cara fez a merda, liberou pelo mundo, ele, o vagabundo, fez a merda, vai ter que juntar. Mas já que ele vai ter acesso às cartas, ele tem que se provar digno. Porque, porra, se vai, cai na mão de um vagabundo, cai na mão, sei lá, do Yamazaki, fudeu. Ele vai usar as cartas pra tocar o saralho no mundo, entende? Ele vai usar as cartas pra provar tudo que ele falou, cara. Exato. Então o guardião das cartas do Card Captors tem que se provar digno ao final do serviço. E isso, pra ele fazer isso, ele tem que ser escolhido primeiro. E quem escolhe ele é o leãozinho fofinho. Fofinho. Peraí, mas ele escolhe alguém que vai fazer merda, é isso? Você vai fazer merda, você não, é isso? É, merda basicamente. Não. Ele escolhe porque tem magia, cara, ele não é muito esperto. É tipo aquele sensor do prédio, tá ligado? Que acende a luz sozinha. Passou alguém, ele, opa! Gostei. Sensor do prédio, realmente, é um grande poder de juízo. Não, juízo não, juízo. Você passou aqui, você tem matéria, você é digno da luz. Isso, cara. Se alguém cagasse, tipo, ela ia acender luz. O prédio pro meu irmão, cara, eu tentava andar lá e não acendia a luz pra mim, cara. Caralho, já... Picardel não tinha matéria ainda, era virgem, tá ligado? Ele tava se tornando um mago, era só, tipo, matéria mágica. Não, quando eu tava no andar de cima, acendia a luz do andar de baixo, cara. Tipo, era trocado. Caralho. Bom, mas aí, né, o cara escolhia quem ia fazer o teste. Mas tinha que ter alguém pra comandar esse teste, né? E quem comandava esse teste aí era o anjo Yui. Yui. E a gente vê, porra, que anjo bolado, cabelo branco, asas, taca estaca de gelo, fala grosso, porra, hétero pra caralho, né? Mas quem é a verdadeira forma desse anjo? Verdadeira? Na verdade é o contrário, a forma verdadeira é o anjo. Quem é a forma fake desse anjo? É aquele... Mágico Yukito, né, cara? Yukito. Então, peraí, no final o Yukito era hétero? Quase isso. Na verdade, o Yukito nunca existiu. Não, cara. Jamais ele vai ele ser. Virou, ele virou assexuado. Caralho, cara. Cara, mesmo o Yu é verdade, mesmo o Yu é a boiola, o Yui, ele gostava do Clow. O Yui, na verdade, é um ente assexuado com tendências homossexuais. É, tu põe ideia. O conseguiu algo, porra, parabéns, Clamp, cara. O cara não tem sexo e tende a ser gay, parabéns. Nunca que pariu. Mas é aquela lance do benefício da dúvida, tá ligado? Na Clamp, o benefício da dúvida, ele, tipo, vai pro lado gay sempre, tá ligado? E, tipo, ele consegue ser boiola, mas duas pontas dele. É par ou ímpar? Ah, 0 e 0, tá ligado? Ele vai falar, 0 é gay. Foda-se. 0 dá o cu. Zerinho, tá ligado? Tu faz um 0 aí com o dedo, você vai ver se não é um cu. Não cu. Mas aí a gente descobre que o Yukito tá o tempo inteiro em cima do Toya. Não é, na verdade, Pederastia. Ok, é. Mas tem uma outra desculpa pras crianças. Na verdade, o irmão da Sakura, o Toya, ele tem a magia em níveis épicos extremos. Tudo que a Sakura faz, ele tá sabendo. E se ele quisesse, ele resolvia dando um tapa. Entende? E o Yukito fica o tempo inteiro em cima do Toya porque a Sakura é uma maga muito fraca no começo da história. E só a magia dela não seria pertinente o suficiente pra manter ele vivo. Então ele fica o tempo inteiro drenando, ou vamos usar o termo hétero, chupando. Opa! As energias do Toya. Ah, o Yukito fica o tempo inteiro chupando. E no final das contas ele é hétero. Tá vendo? É isso que a Clamp quer, cara. É isso que a Clamp quer. Vocês estão todos sendo influenciados por essa magia gay da Clamp, cara. Pô, não fui influenciado não, tá? Não, você foi o menos influenciado daqui. Você pode trocar de roupa agora, já que você não tá sendo influenciado. Tirar esse vestido rosa e esse baco do bom. Mas você sabe. O baco do Pluff é diferente dos bacos normais, né, cara? Ele tem, tipo, ele é vermelho, tá ligado? Brilhante, tem umas purpurinas dentro, assim. E ele bota uma pilha pra ele tremer de vez em quando. É um baco... não posso contar, né, cara? Não posso liberar esse segredo. Pelo mais revela essa fonte, mano. Vou guardar aqui, então. Não fez o barulho de batido, não. Fez um barulho meio que negócio mole, né? Porra. Liberte-me! No juízo final, a Sakura vai ter que usar tudo que ela aprendeu, usar todas as cartas ou não, pra se provar digna. No anime, já que o Choran capturou algumas cartas, começa com o Choran tentando se provar digno diante o anjo Yui e a forma real do Kero, que realmente é um leão com asas. Kerberos, boladíssimo, com voz grossa. Aí, Kerberos na mitologia é o cão do inferno, né? É o cão que guarda as portas do inferno. Na verdade é o Cerberus. É, não, mas, o C não tem esse som assim. Porra, mas no inglês o Choran é Smith, porra. Foda-se o nome em inglês. Em inglês o Chorão é Ice Cube, né? É tudo fodido, mano. E aí, é foda, porque o Kero é o leãozão, o Kerberos é o guardião que seleciona, e o Yui é o guardião que julga. Então, a gente tem o Yui enfrentando o Cardcaptor. E o Yui é roubadíssimo. Metade das cartas são regidas pelo Kerberos e metade são regidas pelo Yui. Todas as cartas que são regidas pelo Yui não funcionam contra ele. As metades que são regidas pelo Kerberos são enfraquecidas porque o Kerberos está na sua forma real e estão drenando as forças. Então, o candidato tá ali fudido, tá ligado? Ele tá com um bastãozinho na mão e cara e coragem. Correndo de lado pro outro. É tipo o handicap zoado, né, cara? Ó, luta aí. Metade da vida aqui. Na metade da tua barra de life, e tua porrada tira metade de mim. Então, basicamente, a Sakura tá enfrentando um anjo super poderoso com um cacetete rosa na mão. Mas, pelo que tu falou... estacas de gelo que erram todas elas, mas acerta, foda-se. É um desenho, não pode ter sangue, pô. Não subestime o poder do cacetete rosa, né? Mas pelo que tu falou, seria impossível da Sakura ganhar. Mas ela de alguma forma ganha. E ela, pra ganhar, ela primeiro ajuda perde. Ela? Não, ela quase perde. Não, ela chega a perder, ela ganha, mas ela tem um continue. Continue! Ela cai 15 vezes, você roda a alavanca, ela chama a Atena e levanta de novo. Aí no final ela consegue ganhar. Mas aí quem ajuda ela é a professora que pega o irmão dela. A Mizuki. Mizuki. E ela é o continue. Ela é o continue, ela é o save lá. Ela salvou ali, checkpoint. Mas essa professora salva ela porque ela é meio como se fosse uma mãe pra Sakura. Mãe, com, não mãe, mas ela que, como a Sakura não teve mãe, ela que introduziu ela à puberdade. Num desenho que a gente tá falando de lesbianismo o tempo inteiro, tu fala que ela introduziu a puberdade na Sakura, começou a falar que é a mãe dela, né, cara? Puta que cara, pariu. Que doença, cara. Peraí, então a mãe pegou o filho. Sakura, assim, né? Ele introduziu a Sakura na puberdade ainda, né? Tipo, a hora certa, pelo menos, né, de introduzir. Ah, tá falando e mal. E a mãe pegou o filho, né? Porque o Toya ficou com a Mizuki, né? Jesus, é pior ainda. Porque eu digo que a mãe é que só que, pô, tô agora tô criando do pelos aqui. Eu tô tentando correr atrás de cartas. Não tem aquela porra de... Ah, foda-se então, enfio pelo no rabo. Não, mas ela explicou tudo bonitinho, como é que você faz, não sei o que lá. E ela que no final falou: não, você agora pra ganhar dele, você não vai conseguir ganhar, você tem que criar os seus poderes e ganhar dos poderes dele. Ela não fala isso com todos os adversários. Fala sim. Porra, não fala, fala sim, não, cara. Ela fala, você tem que usar você tem que criar os seus próprios poderes. Ela fala que ganha o poder da estrela lá. Não, mas não é isso, cara. Ela fala, eu não vou mais poder estar aqui pra te ajudar. Eu fiz a minha parte, agora é contigo e segura essa mamona aí. Exatamente. E ela, Sakura, dá uma de Super Mario, pega a estrela e faz a dancinha e cai dentro. Cara, eu acho que é isso aí, cara. Tu me acha agora, por favor. Então, pra salvar, fala uma citação aí do Yamazaki. Tu tem muita certeza das coisas, né, cara? Eu sou bom nisso. Cara, pensando por esse lado aí, essa porra toda que vocês estão falando, de sexo com a mãe, e o caralho, e putaria no mundo, as meninas se pegando, puberdade, cara. A Clamp, cara, vocês sabem que toda empresa tem missão, visão, essas porra. Da Clamp seria tipo, sei lá, atacar putaria no mundo, tá ligado? Tipo, disseminar a putaria pelo mundo. E pra mim, trazendo por esse aspecto, eu acho que o Avassalador deve ser um dos gerentes principais da Clamp, cara. Ele deve estar envolvido nessa porra com certeza. Parabéns, Avassalador, trabalhando muito mais do que a gente imagina, cara. Grande Vitinho. Diguidinho. É o lema da Clamp. Todo mundo entra lá. Diguidinho. Bate a porta. E bate a porta. Libera-me! Ai, o Kito. Bom, mas aí a Sakura vai lá, né, ganha os seus próprios poderes, os poderes da estrela. Mas aí vem aquele reset que todo anime tem que ter, né? Ela consegue converter, e aí começa aquela putaria final. Porra, o desenho é bom, temos fãs, tá dando dinheiro. Precisamos divulgar a putaria pelo mundo. O que, que a gente faz? O que a gente faz? Olha só, Sakura, lembra daquelas cartas do Mago Clow? Então, agora você vai ter que converter todas elas a carta Sakura. E como você faz isso? Pegando elas e recitando poema? Não, capturando de novo. Agora são 250. Agora ela evolui pra Acrobat. E agora ela tem que pegar tudo de novo. Mas, pô, ela, o inimigo não era só... O inimigo era só, eram só as cartas. E fazer um negócio igualzinho com só as cartas de novo, isso é uma parada meio chata. É Sakura parte 2, agora o inimigo é outro. Mas, a Sakura dando tapa na cara das cartas. Vira rosa, vira carta rosa, porra! Cada card captor que lamba seu báculo. Exatamente. Quer me fuder, rapaz? Quer me fuder, me captura. Tira essa roupa rosa. Tira essa roupa rosa, porra. Não. Tira e dá pro teu amigo, cara. Dá no mesmo. Ah, então beleza. Mas basicamente a segunda temporada é Sakura recapitulando as cartas. Terceira. Um level acima de dificuldade, que é o quê? O próprio Mago Clow renascido tacando os aralhos sem tacar os aralhos, que ele é mó gente boa, cara. Ele faz piada junto com o Yamazaki. Ele é muito maneiro. Porra, ele é muito legal, o Ariel. O Ariel é um personagem muito maneiro, que ele é meio que essa. Fizeram meio que a Sakura menino. Eles fizeram o Ariel, que seria a Sakura, fizeram o Spinel, que seria o Kero, e fizeram a Nakuro, que seria o Yui Kito. Rubimon. Moon. Ruby Moon, que seria o Yui. E nisso... Ele tá tomando conta, ele viu, porra, no meu ancestral fez essas cartas e essa garotinha estranha tá tocando os zaralho nas cartas, pegando pra ela. Eu quero ver se ela é digna mesmo, se ela tá mandando bem. E o Yui, ele não é um cara muito criativo, então ele faz tudo exatamente igual. Ele cria uma nova versão de Kerberos, agora só que versão Dark, e ele cria o versão de... Tudo gótico, tudo a mesma coisa, só que gótico. É, tudo a mesma coisa, só que gótico. Só que emo, na verdade. Ele tem fadinha e tudo. O anjo virou uma fada, o leão virou um gato. E o pintinho piu. Ginoxirinem gugu, cachorro au au, gato miau, galo cocó, gato quen quen, pintinho piu piu. Liberte-me! Mas eu queria fazer um comentário. Um comentário não, uma citação aqui do Yamazaki. Puta que pariu. Ele não desiste. Boa, Flávio. É um episódio do Pino, que é muito maneiro. Só pra introduzir o Spino na história, eles criaram um episódio só pra ele. Que é o Spino num evento de doce. E aí mostra que ele é muito louco com doce. Ele come doce e fica muito maluco. E aí é doce muito de... louco com doce? É, ah, louco com tá. doce. Louco doce. Eu saco doce. E aí ele come um pedacinho de doce. E era a única coisa que ele não podia fazer. Que aí ele fica louco. Começa a correr, começa a matar, bater em todo mundo, roubar os doces. E o pessoal fica boladão atrás dele. Verdade. Inclusive, é totalmente relevante, mas cabe falar aqui. Além de você ficar próximo a uma pessoa com magia, essas entidades que alimentam de magias, quando o dono, o regente deles não é forte o bastante, eles precisam se alimentar de doce pra se manter. Então o Kero, o desenho inteiro, fica comendo doce freneticamente. Desesperador. Um bichinho pequeno come um bolo gigante. Ele dava preferência ao Push Pop, porque o desenho é da Clamp. Push Pop era gay demais, cara. Cara, você ficava com o dedo todo lambuzado naquela coisa, né? Que delícia. Push Pop, você tinha que enfiar o seu dedo anelar, né? Naquela porra, e aí o bagulho subia, era um negócio vermelho. Parecia um de cachorro. É, parecia um piroca de cachorro, isso mesmo. Cachorro? Cachorro? Cachorro o quê? Push Pop. Bom, mas aí chega a segunda temporada, né? Aparece o Eriel, o Spino e a Nakuro. E aí... vai a mesma coisa, a primeira temporada só que com mais três personagens. Eles criaram personagens correspondentes aos três principais pra no final ter uma luta maneira, assim, é isso mesmo? Foi só isso, basicamente. Entendi. E foi isso, e aí teve a luta e o último episódio, né? A Sakura convertendo as cartas de cartas cor pra cartas Sakura e ficou nisso. Foi no último episódio que tem um tornado gigante. Tem episódio que rola um tornado gigante, eu não lembro, mas é antes dela pegar as cartas Sakura, na primeira temporada. Não, nos últimos episódios, tem um tornado gigante, um Overpower from Hell lá. Era uma carta vento com mais alguma coisa, cara. Então não pode ser na primeira temporada, porque na primeira a carta vento era dela. Era. Era a única, então... a primeira carta dela é a carta vento, a carta que ela começa a capturar as outras. Então, mas eu acho que quando ela captura a carta fogo, rola um tornadinho desse aí que ela junta o vento com a água. Ah, aí é isso mesmo. Uma dessa, então, que é um incêndio no parque de diversões, é muito foda. Isso, era parque de diversões, isso mesmo. Aí ela tem que, ela aprende a invocar duas cartas ao mesmo tempo. Isso, aí tá todo mundo dormindo, que é pra ninguém descobrir a identidade secreta dela. Basicamente, a segunda temporada é um remake da primeira, agora com o Eriel. E com o último episódio. Mas agora, ao invés da Sakura perseguir o Yukito, ela tá em dúvida se ela gosta do Chorando, qual é a ideia. Do Chorão da Tomoyo, né? Aliás, mentira, é o Choran que tá bolado percebendo que gosta da Sakura. Agora é da Coronel Sakura. Hã? É o inimigo, agora é outro, esqueceu? Nossa! Puta que pariu. Mas aí repete tudo e aí chega no último episódio e aí vem a única mudança que tem na segunda temporada, que é ela criar uma nova carta. E como se dá isso aí? Ela vai lá, né, pô, percebe que o Choran gosta dela, que ela gosta do Choran, que o Choran tá indo embora. E como é que faz? Aí ela, pra tornar isso eterno, ela cria a carta amor. Na verdade não diz o nome da carta não, você que tá dizendo que é amor. Não, aparece um coração gigante com asas escrito love. Aparece escrito love? Aparece. Com certeza, love? Com certeza. Carta amor deveria ser ter a definição, você vai se fuder e quando isso acontecer vira essa carta para baixo. Aí alguém quer carta love é uma carta armadilha do Yu-Gi-Oh! É uma carta armadilha. Ah, eu achei a carta, não tem o nome dela. Viu? Verdade. Brasil, viu? Ah, não, eu tô vendo o episódio aqui que o pirulito dela gira aquela estrela, saca? Puxa, pô. Ah, esse é o último da primeira temporada. Episódio. Não, aqui tá Sakura Card Captor, segunda temporada, episódio 46, 3/3. 46 é o último da primeira temporada, com certeza. Ah, não, é verdade, é porque são três temporadas. A primeira temporada acaba quando ela captura a Carta Fogo. Aí a segunda temporada é da Carta Fogo até o juízo final, e a terceira é o Erion. Aí está. Mas a gente já falou 2 horas sobre Sakura, né? Então não tem por que falar da terceira temporada. A gente já falou da terceira temporada? A gente só falou da terceira achando que era a segunda. É, porque é bem visível a quebra da segunda pra terceira. Agora da primeira pra segunda é imperceptível. É, não, a gente não sabia. Não lembrava. Nem lembrava também. Também não. E, bom, mas... Salvei vocês. Oi, Sakura. Obrigado, cara. Falou, não sei nada de Sakura, não me chama não. E tá aí, ó. Tá aí, ô Nando. Eu sabia que tinha a terceira temporada. Tava tendo também jogo. Não. O cara ficou 25 anos fazendo curso de magia aí, cara. Como é que o cara não sabia tudo das cartas? Foram 22. Ah, desculpa, cara. Exagerei. Acabei zoando você. Liberte-me! Ai, ai, o Kito! Todo que der. Do desenho fica aquela carta do coração gigante que não é amor, gente. Não é amor. Não é amor, não. E aí, no porque filme. Eu sei que é amor. O filme passa, sei lá, um ano depois do final do anime. Último filme, segundo filme, carta selada. O primeiro filme não foi lançado no Brasil. Eu sei que se passa numa história da Sakura na China, conhecendo a família do Choran, da Meilin, etc. Mas isso não é importante. O que importa é o filme A Carta Selada, que foi lançado no Brasil em DVD por R$19,90 com sua balinha. Filha das putas. No filme A Carta Selada, que se passa um ano depois do ocorrido do anime, nós temos a saga da Sakura. A Sakura tá lá, vivendo de boa, haha, sou uma menininha, já entrei na puberdade. E, esperando de repente... Ela tá diferente? Ela tá maior, mais velha? Mesma coisa. É a mesma coisa, efetivamente é a mesma merda. Mas aí as cartas começam a desaparecer, e começam literalmente a desaparecer. A carta tá no lugar e de repente, bum, aparece um vácuo. É, um vácuo. Ah, aparece um vácuo, aí você desaparecer. E as cartas começam todas a desaparecer, a Sakura fica desesperada, e o vácuo começa a ganhar contornos, ficando maior, ocupar espaço. E em paralelo. Nossa, cara. Ai, quando rola o vácuo, não tem nenhuma vozinha ao fundo que eu... Ai, vácuo! caralho, vácuo! Porra, ia ser foda, moleque. Isso é o som do vácuo. E a gente descobre que as cartas Flow e posteriormente as cartas Sakura funcionam numa espécie de yin-yang. Todas as cartas são meio que o polo positivo. E esse vácuo também é uma carta, que seria a carta que mantém todas as cartas funcionando. A carta vácuo. A carta vazio. É a carta que te deixa falando sozinho. E aí, pra conter o vácuo, a Sakura não sabe o que fazer. Ela tá sem as cartas, tá explodindo, e o vácuo tá crescendo, os amigos dela estão sumindo e o Choran tá quase morto. E aí o que acontece? Nessa hora, a única carta que ela criou, o coração, que não é uma carta amor, gente, não é, aparece. Não. E ela finalmente consegue invocar essa carta e a carta se manifesta. E no final a gente vê a carta coração, esse coração, sendo abraçado por essa carta vazio. E as duas se fecham e formam a carta amor. Ou seja, o amor é o contraponto de tudo. O amor completa tudo, o amor é lindo. Meninas... Então coração mais vácuo é amor, é isso? Ai, exato. Coração mais vácuo. É verdade. Coração mais vácuo é amor. Que mostra que o amor é uma grande ilusão. Você sempre tá no vácuo, sozinho, numa relação de merda. E aí, vácuo, Toma ali, vai, pô. O filme é muito bom, é um final muito digno pra série, mas o ponto mais relevante do filme... É o beijo. É, tem um beijo... Ai, caralho, o Fluff é um viado. Não, Quem que se beija lá? Ah, pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Baitola. Vai, Baitola. É gratuito, né, cara? Poxa, cara... felicidade! O cara vai falar, a melhor parte do filme é a luta épica, e o outro vai, a melhor parte é o beijo. Não, mas a melhor parte do filme não tem nada a ver com a história, tem a ver com a dublagem brasileira. Que a música do filme é essa daí, ó. Hoje, bonita, foda pra caralho. E aqui, eles lançaram direto em DVD esse filme. E o estúdio, sei lá, queria economizar ou não, acreditou que tava bom, contratou uma cantora chamada Sarah Regina pra fazer a versão da música. E, meus queridos, Sarah Regina, ela é tudo menos cantora. É a Banshee. A gente vai terminar esse programa com a versão linda e maravilhosa de Sarah Regina de Ai, Pra da, Ter Você. Da, da, da, pra ver você. Legal. Um seu sorriso lirá. É meu céu e é mar. Eu vou nessa com você, dividindo esta paixão. Eu no seu, você no meu coração. Vamos gravar aí? Seu sorriso me faz. Desculpa. Durante a ditadura, a Sarah Regina trabalhou com tortura, né? Dos prisioneiros lá de. Seu sorriso me faz delirar. Pra ver você, vou até gritar. Quero você onde quer que eu vá. Pra que você possa minha alma escutar. E que sinta minha voz. Pois o que eu tô sentindo agora é o céu azul. Sempre faz brilhar minha luz. Bom, galera, mas foi isso aí, Sakura Card Captors, meu anime favorito aí, não, é meu anime muito bom, e... Ô cara, só pra confirmar, tu fez cosplay mesmo dessa porra? A verdade vem à tona, oh, oh. O pessoal acha que é mentira, né, cara, isso que é estranho. Mas, pô, já que é um podcast especial, eu vou confirmar, cara, tem que afirmar. Fiz mesmo. Eu orgulho disso. Cara, ele fez um da princesa do Aladdin. Qual o problema dele ser um Sakura? Não, aí já foi. Já, a gente inventou. Mas da Sakura, cara, eu não... Inventou o quê, cara? Olha só, é aniversário seu de 24 anos. Cast de Sakura, a gente pode divulgar fotos? Não. Verdade. A gente tem uma... Não, foto não, não. Você tem que queimar esses demônios, cara. 24 anos, entendeu? Foi uma data feita pra você exorcizar. Foi uma tarde, só no rosto dele. O lema de Sakura, cara, liberte-se. Isso, liberte-se. Não pode não, pode sacanagem, não. Põe a tarde no rosto. Não. Ó, vou agradecer aqui. Obrigado, Bode, Pombo e eu aqui. Pelo menos pro participante do podcast, você divulga aí qual foi. Não. Ah, tá pra galera aqui. A comunidade de cosplayer vai adorar, cara. Um homem com coragem de se fantasiar de mulher, sabe? Eu também acho. Valeu, Bode, Pombo aí, e eu. Valeu, Jardel, por participar daí, sabendo tudo de Sakura. Fala de novo, Jardel, que tá muito baixo. É, eu queria agradecer a minha presença, por mais que eu não queria participar. Eu só sabia o nome do gambazinho voador e da Sakura. Gambazinho. E a presença estreante aí do Juan. Pô, valeu aí, cara. Eu só fiquei triste por causa de uma coisa. Eu tava torcendo muito pra que, se eu participasse junto com o Jardel, ele falar oi, lindos. E ele não falou, né? Não falou. Isso é só em momentos especiais da minha vida. Pô, o podcast de Sakura? Ele fala agora, cara. Super propício. Ô, Pluff, você pode não querer divulgar a tua foto aí de Sakura e tudo mais, mas você pode divulgar um vídeo de você desembanhando o seu báculo mágico, cara. Isso aí vai ser algo sensacional, que vai levar o Tangia Corp a outro universo, entendeu? Vai cara, ser se muito... tiver... O universo é LPGT, né? Exatamente. Se tiverem mil views, né? Mil pessoas tiverem baixado esse podcast, aí eu penso nesse do caso. É, falaram isso. Falaram quando o podcast chegasse sem curtir, ia ter um vídeo também. Eu vou conclamar a comunidade otaku e cosplayer desse país. Por favor, divulguem esse programa. Exatamente. Nunca pedi nada pra vocês. Mas filha da puta, cara. Primeiro mito foi Motumbo, o segundo será Puff, né? Só que inverso, né? Mas vai ser. E-mails. infelizmente, por mais uma semana, vamos ficar sem o bloco de e-mails. Como vocês sabem, semana passada nós ficamos sem o programa, porque o nosso querido Pombo está enfrentando alguns problemas pessoais, coisa meio séria, meio barra pesada, meio triste, mas está tranquilo. O Tanguinha Corp está fazendo o possível para voltar às suas atividades regulares. Então, até semana que vem, turminha. Divulguem! Tchau! De dizer que te amo e te quero, assim, tá indo bem? Tá. Não, continua. Tá uma merda. Tá muito afinado não, mas tá. Quero viver contigo. Vou cantar tão fininho pra ficar... Tá afinado, mas tá afeminado. Eu só vai, quero vai. E espero... Tá perfume da mulher melancia. Sempre. Você. É melão, né? Eu também confundi, eu pensei melão, falei...